Salve, salve galera, Mequetrefes de plantão. Tá no ar mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Nesse programa vamos fazer aqui um especial. Nós vamos falar do Metalheads Festival, que vai acontecer na Casa Nós, em Feira de Santana, 16 e 17 de maio. Festival bem legal, bandas do underground nacional com muita estrada, metal pesadão aí pra galera que curte. Stands com souvenirs e outros produtos. Mas para começar o programa, vamos de álbum que completa 50 anos. Vamos de Stamped, álbum da banda Doobie Brothers, 1975. Quinto álbum da banda, tem como destaque a estreia de Jeff Skunk Baker, participação de Maria Maldaur, Hyde Cooder e Curtis Manfield na parada. Então curtam aí Doobie Brothers, Stamped. Vamos nessa. We'll be right back. sitting by myself in the summertime when the heat is burning down. Watching the golden crops in the field just growing without a sound. I was a boy raised in the country, it's still a part of me. You see, no matter where I go, it's a beautiful memory. Rise with the sun at the break of day. That old tree spreading over my head is the closest friend I made. Just me and some lonely wood music blowing through the air. The grass is rustling and the birds are singing and my heart don't have a care. Still another day finds me in the field. Sweat is soaking up my ragged clothes, but I'd rather work than steal. Watching the sun. Of a woman to swim in sun. Hearing those tunes always had a way of soothing out my soul. The times got hard and work was slow. Music could get me home. Sun burning down through the trees. Get so high, bring a working man to his knees. Part of my heart, part of my soul. We'll be right back. Days grow short, the nights are gone. Since you were here, I can't go on. I cried for you to no avail. Now my life runs cold when the night winds wail. But I cheat the hangman, cheated him many times before. Then I close the hour. Turn sweet lips to sighs. I cheat the hangman, and even when life has flown away, I never kiss the hangman. The rain that fell upon my stone, like tears you cried, I shared alone. I walk the night, I cannot sleep. The love you spend, you cannot read. But I cheat the hangman, cheated him many times before. The bell I close the hour, has turned sweet lips to sour. Yes, I cheat the hangman, and even when life has flown away, I leave behind. The glow of love will shine, lighted windows stare at the stranger there returning home. Only lighted windows stare at the lonely stranger there. Thank you. wild berries and stung by honeybees. The Lord above and the devil below having a fight inside of me. Think about my gun, maybe that will set me free. Cause thunder and lightning are trapped inside of me. Innocent darling, Lord, teach your daddy this way. Yeah. I guess the price of a question is a mighty hard price to pay. Yes, it is. Cause you brought these rainy day cosmos blues my way. I can't take it no more. É isso aí, galera. Então foi aí Doobie Brothers completando 50 anos em 2025. E agora vamos falar do Metalheads, festival de metal que acontece em Feira de Santana nos dias 16 e 17 de maio, na Casa Noise. Então se você estiver por aqui, região, Salvador, Serrinha, os feirenses, por favor, compareçam. É, festival com as bandas Steed of Fury, Gorencephalic, Merit Doom, Human, Gaia Beta, banda feirense, parceiros aí do Panela do Rock já faz tempo, Erase, Metal War, Pestis e Aztlán, beleza? Então, 9 bandas, 2 dias de metal, stands com souvenirs, camisetas, tatu, canecas, tudo que você precisar vai estar aí no festival, 16 e 17 de maio. Então, vamos fazer aqui os blocões, 2 blocão aqui. Um primeiro bloco com Steed of Fury, Gorencephalic, Merit Doom, Human e fechando o headliner desse grupo, Gaia Beta, nossos parceiros aqui. Então eu volto já com a segunda parte. Vamos nessa, espero ser sua. Let's go! dia fui palco da história que glorificou tiranos e esqueceu os heróis, meus verdadeiros e honrados filhos que durante milênios almejaram a evolução. We'll be right back. primeira parte do nosso especial aí, Metalheads, né, cara? Agradecer os produtores, a Casa Noise, a galera que vai comparecer lá, né? Nossos amigos aí de Feira de Santana, o Bira vai estar lá com certeza, o Alessandro também, vamos quebrar tudo, Emerson, vamos ver se essa galera toda comparece. Então, os pessoal que vai estar nos stands também, só me lembro aqui do nome da Thay com as tatuas e as coisinhas dela lá. Bacana demais, obrigado pelo espaço, tamo junto. Segunda parte aqui do especial, vamos de Erase, Metal War, Pestis e Aslan. Se liguem, fazer underground não é uma coisa muito fácil não, música independente, produzir esses programas assim, então divulguem aí galera, porque o Panela do Rock, ele tá em 21 web rádios, agradecer a todos, essa semana aí nós estamos na Brava Rock também, lá do Rio de Janeiro, agradecer o espaço aí que estão cedendo, são mais de 25 exibições durante a semana, algumas rádios aí repetem na programação deles, e vamos compartilhar esse conteúdo aí que nós estamos aqui na batalha para colocar esse pessoal para cima. Então deixa de ser bobo, para de pagar para dar entrevista, fazer um monte de coisa aí que você não vai ter resultado nenhum. Aqui nós colocamos você no mundo inteiro. Então vamos para a segunda parte aí, Erase, Metal War, Pestis e Aslan. Vamos nessa, Metalheads na cabeça. Desde el año de 1958. Então foi aí o set list do Metalheads, evento que acontece nos dias 16 e 17 de maio em Feira de Santana. Se você estiver na área, apareça, porque você vai curtir pra caramba. Compartilha esse conteúdo aí, essas bandas são do caralho. Como eu disse, difícil fazer música independente no Brasil. E essa galera tá na luta aí já há bastante tempo, viu, galera? Viu? Porque, porra, é difícil demais. Conto com vocês. Mandar uns abraços aqui. Começar aqui pelos bares parceiros. Em Feira de Santana, o Visgueira lá, meu amigo G. Wilson. E a galera tá lá no bar. Clay, Fábio, Fabrício, Bira, Léo, todo mundo que comparece lá, né? O Caveirão Rock Bar, meu amigo Rafa, lá em BH, no bairro Jardim Laguna. As segundas-feiras consome nosso produto aqui. Abraço para todo mundo. Espero que vocês curtam aí e interajam com a gente também. O Dracar Rock Bar, grande capilé da banda Ravengar, Cachoeiro Itapemirim, cidade de Roberto Carlos e Jair Bala, tem uma cristal paga lá para vocês. Se tiver passando na área, porra, velho, tá foda esse pigarro, hein? Se estiver passando na área, pode ir lá procurar o capilé que tem uma serva paga para você. Nossos amigos sempre na escuta, família Chau em Feira de Santana, turma do rock, né? Bira, Léo, Ranulfo, Emerson, Rony, Jeff, Tamara, Drica, Priscila, Angel, Fábio, Alessandro, essa turma que consome nosso produto aí, a gente tá sempre ligado nos eventos aqui. Matheus da Mr. Jack, Robert do Rock, agradecer demais a parceria que esses caras têm com a gente aqui. O grande Jaelson lá em São Paulo, o Davi Salomão também em São Paulo, o professor Júlio, o professor Roberto, o grande índio lá na Serra da Mantiqueira, Gonzalo Munhoz no Chile, Carlos Baraza em El Salvador, a Lola Fernandes na Espanha, Maria Cláudia no interior de São Paulo, Esther Nunes lá na Baixada Santista, meu filho Theo lá no Cerro, Tonhão Glazer, a turma lá de BH e de Salvador. Todo esse pessoal dessas bandas aí que fizeram parte, né? Mas o pessoal da Mal, da Síndrome K, Evandro Neves, do Radar Alternativo, Zezinho, grande Zezinho Peixoto, esse é uma figura. Meu amigo Júnior da Alfa Rock, Ronaldo Pitanga, que tá dando a vadiada lá na Espanha, o Luiz Omar, Vitor da Bion Evolution, o Rafa da Wake. E é isso, se eu não me lembrei de você, vou mandar mais uns aqui, né? O PC tá na escuta sempre, Jorge Torino, Fábio Melo lá do Rock Stories. Bom, só não mandei um abraço pra você, sinta-se abraçado, porque é assim o Panela do Rock. Vamos dar uma sequência aqui no programa. Vou trazer aqui pra vocês um showzaço da banda Kansas, 1974, ao vivo, quebrando tudo. Curtam aí. Second Street, they're all pimpin' Judy's. I don't think about that speed. Well, it's a game of cat and mouse, and it's got my soul. I think it's time for thinking about time to roll on down the road. Let's go! gonna split my gut, cause he knows I struggle out to a sucker and I will make my cut. But I give him a $20 bill till I get out of town. When I hit those white lines, I'm gonna be gone like a greyhound down the road, down the road, give me some money, yeah, so I do. lonely street. Shot him.

Tell you about it. We'll be right back. foi isso. Na sequência aí tem Claudio Wallace e o Rockin' Made in Amazon e a Patrícia Schack, o Frigideira Acústica. Rockin' Made in Amazon, lógico, o nome já diz tudo, sons feitos na Amazônia, a Patrícia Schack com a Frigideira Acústica, o melhor da música independente nacional. Esqueci de mandar um abraço aqui importantíssimo, meu grande amigo Du, por onde andará o Du, meu brother? Deve estar lá no bar do Toninho, será? Em BH. Agradecer demais nossos parceiros aí, todas as 21 web rádios, farei um programa falando sobre elas. Importante demais divulgar esse trabalho, o espaço que nos dão. E é isso. Encerro por aqui minha atividade na sequência Rockin' Made in Amazon e Frigideira Acústica. Volto a semana que vem. Não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Fui! Salve, salve, rockers! Salve, salve você, ouvinte do programa Panela do Rock, o programa do Rock and Roll. Yeah, aqui Claudio Wallace, abrindo o quadro Rock Made in Amazon para você. O Rock and Roll da Amazônia, o rock da Amazônia legal, do norte do nosso país, sempre com grandes artistas e bandas para vocês. Então peço que sigam as bandas, sigam o Claudio Wallace também no canal do YouTube, redes sociais e plataformas digitais. Dê um apoio ao seu irmão nortista, ao irmão da Amazônia, ao irmão do Rock Made in Amazon. E sem mais delongas, vamos começar o programa com Cão do Mato, de Mato Grosso, e a canção Sangue. Inclusive, essa canção tem um videoclipe muito legal e vocês podem encontrá-lo no YouTube, beleza? Seguindo com Filomedusa e a canção Desconcerto, a Filomedusa, que é do Acre, e Cão do Mato, do Mato Grosso, beleza, pessoal? E para encerrar o quadro, você vem comigo, Claudio Wallace, e a canção Planos e Traições, que faz parte do meu novo álbum, O Fantástico Mundo do Rock and Roll, que foi lançado recentemente nas plataformas digitais. Então é isso aí, o Rock Made Amazon, exclusivo para você. All right, let's go! Já chegou o fim. Não, só esse sangue, sangue que você derramou. Como se sente agora, sabendo que tudo que eu fiz foi só porque você quis. Suas mãos, yeah.

Espirrando gordura pelo fogão inteiro, fazendo aquela lambança até mesmo ao redor e quiçá queimando seus bracinhos na hora de preparar essa fritura deliciosa. Vamos neste segundo bloco iniciar com a banda BWA, Coincidência, eles que são de Manaus, Amazonas. Na sequência tem Guinão, Papo Mais Estranho, ele que é de Apucarana, Paraná. E para finalizar, vamos com a banda Gaia Beta, Peixes from the Stars, eles que são de Feira de Santana, na Bahia. Vamos lá? Let's rock! Acabam de me encontrar, sua boca querendo vir me beijar, seus olhos tão brilhantes quanto as estrelas, e seus cabelos com vento a levar. É engraçado tentar te explicar que as nossas vidas iriam se encontrar. O que eu mais quero é tentar lhe dizer que eu não consigo ficar sem você. Tudo que eu tive até hoje, nada foi melhor que você. Tão brilhantes quanto as estrelas, e seus cabelos com vento a levar. É engraçado tentar te explicar que as nossas vidas iriam se encontrar. O que eu mais quero é tentar lhe dizer que eu não consigo ficar sem você. Tudo que eu tive até hoje, nada foi melhor que você. Tudo que eu tive até hoje, nada foi melhor que você. Quero é tentar lhe dizer que eu não consigo ficar sem você. Tudo que eu tive até hoje, nada foi melhor que você. Tudo que eu tive até hoje, nada foi melhor que você. Even though see their bodies naked in the sky. I feel my mind be connected with that strange light. Into the light, our souls are free. But faith has gone and all has disappeared. Into the light, our love we pray. But there is someone set free. Yeah. He's a god. Yo! Aproveitando aquele resto de gordura que fica na frigideira, porque aqui neste programa desperdício não é palavra de ordem, vamos começar este terceiro bloco com a banda Canastra e a música Truco, eles que são de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Na sequência tem Motores Ácidos, Ruim Até os Dentes, eles que são de Maringá, no Paraná, aqui da minha terrinha. E para finalizar, temos o som de Mir, Meta, ele que é de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Vamos lá? Let's rock! Truco, 6, truco, 6, truco, 6, pode vir cortando o seco, que o primeiro tá marcado em gato e ouro. Espada em copo, eu vou mostrando pra vocês. Mais esperto foi o cara que saiu largando o trem. Vamos, parceiro, não tem pra ninguém. Com sinal que ele me passa, pode ver que eu vou mandar. Truco, seis, truco, seis, truco, seis, agora é sua vez. Truco, seis, truco, seis, truco, seis. Eu vou subir na mesa. We'll be right back. Essa é cara de mal? Não é? Não. Cara de bravo, caralho. Não é cara de mal. Levanta a mão fazendo rock and roll agora. Isso. Aí. Gravando. Cara de mal, não cara de assustado. Escorrendo óleo, Me sirva então essa deliciosa fritura chamada frigideira acústica neste programa. E vamos homenagear neste quarto e último bloco a Aliança de Radiodifusão Independente e seus artistas. Vamos tocar um som diferenciado, um som que não é propriamente rock, e vamos iniciar com o som de Pedro Lazzarini e Jacques Marelenbaum, com a música Para Sempre. E na sequência, finalizando o bloco, é o programa Rogério Bottermaio, com a música Vem Dançar. Vamos lá? Let's not rock! deixa de chorar. Largue isso no mar. Veste de rainha, menina, anda, vem dançar. Chama tua irmã, chama Lucimar. Bota tua saia da lua pra se gabar. Venha de colar, venha de pulseira. Venha que o tarô, moreninha, vai curar a tua dor. Deixa de sofrer, roda e levanta a poeira, linda de morrer. Corre festejar, deixa de besteira, que amanhã é segunda-feira de trabalhar. E levanta a poeira, linda de isso aí, povo lindo! Esse foi o programa Frigideira Acústica com Patrícia Chaco. Mas eu tenho alguns recadinhos para vocês. Lembrando que começou na semana passada o Pinhão Rock Fest, um festival de rock independente em diversas cidades de Curitiba e região metropolitana, com 32 bandas, 7 eventos, 7 locais, mais de 40 horas de apresentações culturais que vão rolar nos meses de maio e junho, com muita diversidade, gastronomia, cultura e artesanato local. Não percam o melhor de tudo, as entradas são francas e haverão postos de coleta para doação de alimentos, ração e agasalhos em todos os eventos. Não deixem de seguir o perfil do Instagram do Pinhão Rock Fest e fiquem por dentro de todas as novidades e de todas as bandas que vão tocar em cada um dos finais de semana. E também quero dizer que toda quarta-feira, às 19 horas, rotineiramente, mas podem haver exceções, rolam as lives da Shaq pelo meu perfil do Instagram, @patriciashaq. O Shaq é com SHAKI, não se esqueçam. Trazendo um bate-papo, uma entrevista com artistas e bandas de todo o Brasil para falar e expor o trabalho deles. É muito bacana. Não percam pelo meu perfil no Instagram, lives da Shaq, toda quarta-feira às 19 horas. E fiquem agora com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Energia taquiônica, conhecida como energia do pensamento ou tecnologia mental, é considerada a de maior frequência do universo. Isso porque, além do seu potencial de criação, ela também te sincroniza com a frequência de ressonância Schumann. Essa sincronicidade provoca uma estabilidade no sistema hormonal, o que auxilia no prolongamento da vida. Dentre as pesquisas que Dáquila pretende comprovar é que essa energia taquiônica é neutra, pura, sem massa e composta por pares de cargas elétricas opostas. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.